caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão. Iniciamos agora mais uma edição deste espaço radiofónico, que contempla, a partir deste momento, mais uma sequência de estreias na Eurovisão. Este evento europeu da música, que junta vários países e desde 1956, que já juntou mais de 50 nações. Ora, vamos aqui conferir então todos os países que se estrearam no festival Eurovisão da Canção. Foram vários, nem todos da Europa, até porque alguns, não sendo europeus, pertencem à European Broadcasting Union. Hoje vamos conferir um caso invulgar, talvez o mais distante da cultura europeia. Vamos todavia começar por um que até é bem europeu, ou melhor, não é europeu, mas é quase como se fosse. Eu digo é bem europeu no sentido de, apesar de não estar integrado num continente mais velho do mundo, tem uma forte influência da Europa, por vários motivos. Israel é um país que está habituado não só a participar, mas também a vencer festivais da Eurovisão, tal como também a participar noutras competições europeias de outros âmbitos, como por exemplo o futebol e o basquete. Ora, vamos começar então pelo ano de 1973, o ano em que Elanid se estreava com Hey Sam. O tema não ficou lá muito bem classificado no festival desse ano, mas 5 anos depois, Israel mostrava os motivos pelos quais entrou no festival Eurovisão da Canção, ao arrecadar o primeiro título em 1978 e ao revalidá-lo em 1979. Hey Sam é o tema que vai abrir a edição de hoje, uma edição em que não há dois estreantes no mesmo ano. Vamos, portanto, saltar 13 anos, até porque em alguns anos não houve estreantes, e vamos aqui conferir 6 temas diferentes, de 6 países diferentes, países que se estrearam no festival Eurovisão da Canção, como, por exemplo, aconteceu com Israel, corria o ano de 1973. Talassa, Kitagorimau. É como se chama a próxima música que vamos ouvir neste Histórias da Eurovisão. Uma música que marcou a estreia da Grécia. Um país que, pelos piores motivos hoje, infelizmente, está nas bocas da Europa. Na altura também estávamos como o país estreante do festival Eurovisão da Canção. Correu o ano de 1974 e Marinella era a voz marcante da Grécia pela positiva. Esse foi o festival marcante, não só pela estreia da Grécia, mas também pela vitória da Suécia, neste caso do ABBA, e pela queda do regime ditatorial em Portugal, que levou, e depois de adeus, aliás, ao festival Eurovisão da Canção nesse ano. Vamos aqui conferir o tema que importa. Thalassa, Kitagorimau, a música que marcou a estreia da Grécia no festival Eurovisão da Canção. Marinella era a intérprete. Ρίχνουν χρυσάφι στον δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα, εμένα, εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Και μου δίνει ο Θεός. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. O ano de 1974 ficou também marcado por um outro motivo externo à Eurovisão, mas que acabaria por ficar a ele associado também. Ora, em 1974, a Turquia invadiu a parte norte do Chipre, que até aqui era, ou tinha naturalmente, influência grega. Aliás, uma das línguas oficiais do Chipre era, e ainda hoje é, o grego. Ora, a Grécia não pôde fazer muito mais do que assistir. A parte norte do Chipre foi invadida e, desde então, a Turquia reconheceu um Estado independente conhecido como o Norte do Chipre ou Northern Cyprus. Um Estado que nunca foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Ora, explico-lhe, ou deixo-lhe, este contexto histórico para lhe dizer que no ano de 1975, Semiha Yankı representou pela primeira vez a Turquia no festival Eurovisão da Canção. Ora, o restante não interessa, o desenrolar do conflito não é para aqui importante, mas não deixa de ser curioso que os dois países, digamos, rivais por esta ilha, se tenham estreado quase ao mesmo tempo. A Grécia em 74 e a Turquia em 75, neste caso com Zindla Birdakika e o tema, aliás, o tema Zindla Birdakika e a interpretação então de Semiha Yanki. Esta música, Zindla Birdakika, representou então a Turquia pela primeira vez no ano de 1975, pela voz, como disse então, de Semiha Yanki. Então o próximo nome que vamos ouvir, já que esta foi a única estreia no ano de 1975. Kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür süren, sevişmek bir dakika, la la la la la la la la la la la la la la la la. Geçti gözlerim gözlerini canım bir dakikada içti seninle buluşmamız bir dakikada geçti gözlerim gözlerini canım bir dakikada içti hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika sevmek bir ömür sürer sevişmek bir dakika la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Semiha Levin Yanki, para corrigir o nome que estava aqui em falta. 5 anos envolvidos e há mais um país que se estreia. Um país que participou pela primeira e única vez até à data, e já lá vão 31 anos. Garantido é do que em 2011 não participam de certeza. E em 2012 também não. Marrocos. Participou no festival Eurovisão da Canção no ano de 1980, com uma música tipicamente árabe, com falsas tendências europeias, para chegar mais perto do público europeu, maioritário, claro. Mas Marrocos não conseguiu mais do que a última posição, com Bidagabov a ficar então no último lugar no festival Eurovisão da Canção do ano 1980. Samira Ben Said foi a intérprete, mal sucedida neste caso, representando Marrocos no festival promovido pela European Broadcasting Union. E aqui faço a chamada de atenção a este European Broadcasting Union, já que é apenas por este motivo que Marrocos, o país africano, participou no festival Eurovisão da Canção. Ora, vamos então ouvir a primeira e única participação de Marrocos, Samira Ben Said com Bitakat Ob, o tema que representou Marrocos no ano de 1980. Menos de 10 anos estrearam-se os três países envolvidos num conflito. Em 74 a Grécia, em 75 a Turquia, e já aqui falamos neles, em 1981 o Chipre. Island é como se chama o grupo, não poderia ser mais apropriado. Mónica é como se chama a música, que representou então o Chipre pela primeira vez e revira-se o Chipre, a parte restante do Chipre, que não o norte. E isto para que se diferencie não o Chipre turco, mas o outro Chipre, o designado como monumento de Chipre grego, representou então, aliás, o Chipre fez então representar pela primeira vez no ano de 1981 com o tema Mónica, com o grupo Island. É então o grupo que vamos então agora ouvir antes da minha última intervenção neste Histórias da Eurovisão. Thank you. Fechamos esta edição do Histórias da Eurovisão com mais uma estreia. No ano de 1986, e saltando mais 5 anos, já que entre 82 e 85 não houve qualquer estreia, no ano de 1986 estreava-se Glad Banky, a música que foi interpretada por Ikki, o primeiro nome islandês a pisar palcos da Eurovisão. Tal aconteceu, como disse, no ano de 1986, e a Islândia era mais um país a marcar presença neste mesmo festival. Ora, grandes mudanças estariam para haver. A próxima edição do Histórias da Eurovisão vai começar apenas no ano de 1993. E tudo porque, entre 1986 a 1993, não houve novos países a estrear-se no festival Eurovisão da Canção. Até haveriam, mas não se estrearam. Ainda que em 93 muitos mais países houvessem, com o desmembramento da quer da Jugoslávia, quer também da União Soviética. São acontecimentos que vamos conferir na próxima edição dos Histórias da Eurovisão. E digo vamos conferir porque, naturalmente, o que acontece na Europa, e no que toca sobretudo a esta questão da criação de novos países, também tem a ver, ou também faz influência, no festival Eurovisão da Canção, o maior evento da música à escala europeia. Por agora despeço-me, desejando-lhe a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Até ao próximo sábado. Og láttu heyra þú eilítið kjær. heavy hoop.